pra todo mundo dançar! Mandei fazer o alambrado bem ligeiro, com um caboclo distorcido, meu amigo. Esse pra ele tem um peça companheiro, era o nosso sistema antigo. Uma semana fica pronto, eu já lhe digo. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingue jingue tá cirado. Oi, que serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, eu vou lhe entregar o alambrado. Ruki ruki tá furado, suki suki tá socado, jingue jingue tá cirado. Oi, que serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, eu vou lhe entregar o alambrado. Asco, fole, gaiteiro! Oi, que serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, eu vou lhe entregar o alambrado. O giro que tá furado, suqui, suqui, tá socado, jingue, jingue, tá cirado. Oi, que serviço bonito, já tá pronto, patrãozinho, eu vou lhe entregar o alambrado. Doido dos cornos sonado, temos solteiro largado, não pode pegar. Nós arrebenta a porteira, vendemos toda a boiada, gastemos tudo em gelada, não pode pegar. Quando nós chega chegando, nós quer ver o bicho pulando, sorto nós temos garrando, não pode pegar. No batidão arrojado, nós dança bem agarrado, nós cerca de todo lado pra não escapar. Pode pegar, amor de pobre já pode pegar. Volta que vem de lá, pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pode pegar, amor de pobre já pode pegar. Toda que vem de lá pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Solte a batida que eu quero dançar. Meu coração sertanejo alegrar. O som na viola não pode parar. Não pode parar, não pode parar. Gosto do embalo desse batidão. Marco o compasso do meu coração. Se a adrenalina procura a paixão, pode pegar. Tô na mão, pode pegar. Amor de pobre já pode pegar. Toda que vem de lá pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Pode pegar, amor de pobre já pode pegar. Toda que vem de lá pode pegar. Hoje a noite tá bom e o bailão vai bombar. Antigamente era assim, numa bailanta de galpão. A cheirosada entreveirada se entortava no salão. A cheirosada entreveirada se entortava no salão. Antigamente era assim, numa bailanta de galpão. E a comadre lá no canto diz pra moça no salão: não encoste a barriguinha na fivela do peão. E a comadre lá no canto diz pra moça no salão: não encoste a barriguinha na fivela do peão. Sapeca, gaiteiro! Ordemunhando pela sala, tia Marica bate o pé. E dança com Madre Maria com o compadre José. Dança com Madre Maria, com o compadre José. Rademunhando pela sala, tia Marica bate o pé. E a comadre lá no canto diz pra moça no salão: não encoste a barriguinha.